Unidos en Dios que nos separará. No habrá tempestad que abalará. Dios está en medio de aquellos que se reúnen en su nombre. Mortando imortal, especial, fenomenal. Com comparação, desigual. Não perdemos essência, rap gosto evangelista. Não nos deixamos levar por essa sociedade crítica. Da com os passos de Deus, quero ser um levita. Como filho de Deus, do pecado ser homicida. Unidos de verdade, irmandade não é música. Unidos por Jesus, no meu ouvido só voz única. Nosso objetivo não é carnal, não resta dúvidas. Quero ser um nada, um exortador nem cimento. Que não vive por omissão, mas prega o avivamento. Soldado de verdade, não niga divertimento. Sozinho sou idiota, andando sozinho eu caio. Irmão aqui na terra, não cantamos isso é ensaio. Rap gospel, meu dever, desistir ou não saio. Não importa a batida, o que importa é a mensagem. Não nos importa mais o passado, apagamos a reciclagem. Unidos nessa luta, só a vantagem. Unidos em Deus que nos separará. Não haverá tempestade que abalará. Deus está no meio daqueles que estão em seu nome. Deus que nos separará. Não haverá tempestade que abalará. Deus está no meio daqueles que estão em teu nome. Vejo e dou conta que eu preciso de um irmão pra seguir a mesma rota. O alvo é um, pregar um evangelho. Não importa se é com rap ou com outros que vendo. Porque um reino dividido não prevalecerá. E se formos mais unidos, ninguém nos separará. O importante é união para ter maior impacto. Jesus morreu por nós, é evidente, é um fato. Mas a quem não é liberto e precisa no de facto, proclamemos a boa nova, unidos com mãos dadas. Destronemos Satanás, corações de facadas. Nada acontece, a obra vive parada. Porque a seara é grande e todos são um cerveiro. O islamismo se propaga, precisamos mensageiro. Preguemos a Jesus, falemos de Jesus. Cantemos a Jesus e vivamos como Jesus. Yeah. Rap gospel, mixtape. Unidos em Deus que nos separará. Não haverá tempestade que abalará. Deus está no meio daqueles que estão em seu nome. Deus que nos separará. Não haverá tempestade que abalará. Deus está no meio daqueles que estão em seu nome. O que adianta ganhar o mundo e perder a vida eterna? O que adianta ter sucesso e viver a morte eterna? O que adianta ter sucesso e não ter Deus nos terá? Nosso dever não é pregar mensagens lucrativas. Nosso dever é pregar mensagens refletivas. Nosso dever é pregar mensagens que salvam vidas. Unidos em Deus que nos separará. Não haverá tempestade que abalará. Deus está no meio daqueles que estão em seu nome. Deus que nos separará. Não haverá tempestade que abalará. Deus está no meio daqueles que estão em seu nome.